Explorar as aves pondo no horizonte, transporta os montes, eu contemplo o seu clarão. Foi esta aurora que raiou em minha vida, eu não sabia que existia salvação. Quão gloriosos são os raios desta aurora, que vai brilhar onde está o pecador. Embriagado, encarcerado no pecado, triste, enganados com o mundo sedutor. Aurora santa, vem brilhar em minha vida mais e mais. Quero brilhar constantemente por você. Que os teus raios permaneçam sempre em mim, de forma tal que o mundo todo possa ver. Querem saber quem é esta aurora santa? É Jesus Cristo, o bom Deus Salvador. Querem saber por que estes crentes cantam?